certo homem, triste à beira de um caminho, pobre cego tão sozinho, escutou uma multidão e perguntou: o que está acontecendo aqui? Sabes que eu não posso ver, mas por favor, me dê a mão. Fala pra mim, quero saber o que tanto alvoroço. Alguém gritou assim: é o Rei Jesus que está passando por aqui. Sou um homem tão sofrido, pra comer vivo pedindo. Meu futuro está em suas mãos. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ao ouvir falar teu nome, a esperança renasceu. Pra encurtar a minha história, a ti me apresento agora. Sou o cego Bartimeu. Jesus o chamou e lhe perguntou: te faça, quero ver a sua luz no momento. Meu Jesus concedeu a ele a graça. Sou um homem tão sofrido, pra comer vivo pedindo. Meu futuro está em suas mãos. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quero poder ver teus olhos. E ao ouvir falar teu nome, a esperança renasceu. Pra encurtar a minha história, a ti me apresento agora. Sou o cego Bartimeu. Jesus o chama. Momento, meu Jesus, concedeu a ele.